racha. Ou Vai ou Racha, um podcast de Alexandra Matos e Filipa Poço. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ou Vai ou Racha. Eu e a Alexandra estamos de volta com mais uma convidada esta semana. Pois é, olá, estamos de volta com as conversas em torno do Instagram e estamos de volta passados 15 dias e não passados uma semana. No primeiro episódio tivemos um pequeno lapso e dissemos que era semanal, não foi, foi. Filipa? Mas assim também estamos a ter um de 15 em 15 dias e não de semana a semana. É mais fácil. Ou então não ficam a criar expectativa durante 15 dias, ou então ficam a criar expectativa durante 15 dias, tipo, ah, faltam 2 dias já para vir o próximo episódio. É verdade. Vamos lá, então, ao que interessa. Para vos lembrar, este é um podcast que fala sobre e com Instagrammers. Queremos conhecer quem são, o que fazem e como chegaram a ser, de facto, influenciadoras e, consequentemente, chegaram à nossa lista de convidadas. Sim, porque isto chega-se lá, não é? Não é influencer, é mesmo à nossa lista de convidadas. E connosco hoje temos Sofia Mota. Olá. Aqui mesmo à nossa frente. A Sofia tem Instagram desde 2013, pelo menos só começou a publicar em março de 2013, porque nós fomos buscar essa parte, uhum. E hoje tem quase 30 mil seguidores. Bem-vinda, Sofia. Ou devemos chamar-te Lúcia? Será que muita gente ainda te conhece por Lúcia? Bem, olá às duas. Filipe, Alexandre, obrigada antes de mais pelo vosso convite. Obrigada a nós. É verdade, eu tenho Instagram desde 2013 e na realidade eu acho que fui uma das últimas, dentro do meu grupo de amigas a criar o Instagram. Porque eu não ligava mesmo e não tinha pachorra nenhuma para tirar fotografias e pronto. A partir do momento em que, toda a gente usa o Instagram, porque não criar uma página de Instagram? Vamos lá ver o que é que isto é, não percebia nada daquilo. Foste atrás da moda. Sim, fui um bocadinho atrás. Uhum. Mas na realidade eu não achava muita piada ao Instagram, porque estava mais habituada ao Facebook. Porque no Facebook, portanto, podíamos, sei lá, além de fotografias, podíamos ver muito mais coisas. Uhum. E havia o chat do Facebook e não sei o quê. Então quando o Instagram apareceu, eu nem achava grande graça ao Instagram, porque era só publicar fotografias. Uhum. Sim. E na altura não havia essa coisa das fotografias. Mas pronto, lá criei e ia tirando algumas fotografias de vez em quando, mas acho que quando comecei com a página, sei lá, publicava 2 em 2 semanas, tanto uma fotografia no Instagram. Olha, para começar queremos conhecer-te melhor, saber, e os nossos ouvintes conhecerem-te melhor. Uhum. Quem é a Sofia Mota? Onde é que estudaste? De onde é que vens? Ok, então vá. Eu odeio falar sobre mim, mas não estou nada habituada a isto. Mas vamos lá, sou Sofia Mota, tenho 27 anos, faço 28 este ano. Estudei marketing, publicidade e relações públicas no ISLA, na Universidade Europeia. Antes de ir para a faculdade, eu fiz a série dos Morangos com Açúcar. Era a Lúcia, como estavas a dizer, Alexandra. A Lúcia e o Alex, aquele casal. Ele era vampiro e eu adorava vampiro. Isso já foi em 2008, já foi há quase 10 anos. Ai, que medo. Eu já estava na faculdade nessa altura, por isso não te sentes mal. Eu já devia mal. Estar na faculdade. Mas pronto. Entretanto, surgiu um casting para os Morangos com Açúcar. Eu tinha entrado na Next Models há pouco tempo, que é a minha agência. E surgiu um casting para os Morangos com Açúcar. Eu fiquei um bocado tão loucos, porque eu não sou atriz, eu não tenho experiência nenhuma como atriz. Nem tinhas nenhum curso de, apresentação. Não, nada. Pronto. Pensei, vou ao casting, aquilo de certeza que vai correr pessimamente mal, porque vou ser uma canastrona, como se diz. Mas pronto, fui ao casting. Na altura, eu tinha um amigo meu que por acaso já tinha participado nos Morangos com Açúcar e ele deu-me uma ajudinha e pelos vistos ajudou-me bem, porque eu fui ao casting, fui passando nas várias fases, acabei por fazer o workshop para os Morangos com Açúcar e fiquei na série 7. E acho que foi na altura em que me ligaram a dizer que eu tinha ficado, eu fiquei mesmo contente. Fiquei muito feliz, porque pronto, com 18 anos... tinha estado 6 meses no workshop. Pensei, pá, se eu agora não ficar... O workshop não dava garantia. Não dava garantia que nós ficássemos. Uhum. Então quando eu fiquei mesmo, não acredito, eu vou aparecer na televisão. E tiveste que parar com os estudos nessa altura? Eu tive, uma pausa. Eu tive sorte entre aspas, porque na altura em que surgiu este casting eu tinha acabado o 12º ano. Okay. Ou seja, foi... Estavas naquela fase de transição, eu não sabia o que é que havia de seguir na faculdade. Então foi mesmo no timing perfeito, porque eu acabei 12º ano, fiz um ano e pouco de Morangos e depois sim decidi ir para a faculdade, porque toda a gente me dizia que a vida como atriz em Portugal era instável. Complicada. Exato. E eu acho que fiz bem, fui para a faculdade tirar um curso de marketing, publicidade e relações públicas. E é nisso que trabalhas agora? Mais ou menos. Entretanto, eu tive esses 3 anos focada no curso, ia fazendo umas publicidades através da minha agência. Quando acabei a faculdade, acho que fiz uma participaçãozinha numa novela qualquer. Já nem me lembro o nome. Eu por acaso vi no Google, no mas foi uma participação na Wikipédia, não sei. Que era uma série qualquer. Foi numa novela que era O Remédio Santo. Exatamente. Fiz uma participação pequenina. Qual é que era a novela que eu também vi? Que era uma novela também assim para jovens. Não tiveste nessa também? No I Love It. No I Love It, exatamente. E estava com o elenco adicional também. Tive 6 meses a gravar o I Love It, mas com o elenco adicional. Portanto, não tinha assim uma personagem específica. Uhum. Ia fazendo trabalhos como publicidade, como já disse, por acaso safo-me bem nisso. E gostas de fazer? E gosto muito. Mas na altura em que, pronto, eu comecei a ver que tinha que começar a ganhar dinheiro, não é? Porque não era com participações e publicidades a receber 90 dias que eu ia sobreviver. Resolvi fazer o meu estágio a seguir à faculdade. E fui estagiar para a minha agência. O que foi muito bom, porque se eu me enfiasse numa empresa a trabalhar na minha área, eu teria que abdicar dos castings, abdicar tudo aquilo que eu gostava de fazer. Isso foi bom, conseguiste continuar a ir aos castings. A minha agência estava a fazer lá o estágio e dava-me possibilidade e flexibilidade de eu fazer castings, e se ficasse também alguma publicidade ou novela, conseguia fazer. Acho que estou a resumir demais, não? Não, está bom, ótimo, até porque o foco, podemos voltar já a ele, é mesmo o Instagram. Essa coisa toda de teres participado nos Morangos e noutros momentos televisivos, fez com que houvesse um boom no teu Instagram ou não? Sim, não, eu acho que foi essa a principal coisa que fez com que eu ganhasse assim tantos seguidores, porque eu na realidade nem me preocupava muito em postar fotografias, em... sei lá, também não tinha quem me estirasse por isso. A partir do momento... E antes eu tinha o Instagram privado. E eu chegava ao Instagram e começava lá a ver pedidos e assim, mas quem é que é esta gente? Eu vou começar a cancelar isto tudo, porque eu não conheço esta gente de lado nenhum. Achavas que era muito como ao Facebook, que tens que ser, sim, amigo da pessoa. Exatamente, achava que era uma coisa mais pessoal. Mas depois os meus amigos também já estavam mais dentro desta área, não sei o quê, assim, pá, tu tens de começar a aceitar o pessoal, tipo, ganha seguidores, que isso é bom. Eu, pronto, na altura até coloquei o Instagram em público, e a partir daí ainda comecei a ganhar mais seguidores, porque acho que a maioria das pessoas pensa, se tens privado... Não vou fazer o pedido. Não, eu acho que é ao contrário. Quem tem privado... Agora já não tenho essa ideia, mas eu antigamente achava. Quem tem um Instagram em privado, as pessoas têm curiosidade e vão pedir, mas não é nada disso. Pois não, porque tem vergonha. Vai... Exato. e nem aparece, acho eu, se tiveres em privado o Instagram, nem apareces no nas seguir, sugestões. Exatamente, nem nas sugestões. Portanto, eu coloquei o meu Instagram em público, comecei a ganhar mais seguidores. Eu, pronto, isto se calhar até é bom, porque até comecei a receber convites de algumas marcas para fazer posts e ganhar dinheiro ou ganhar produto. E de certa forma isso foi bom. És uma, consideras-te já uma, já, mais ou menos, acho que sim, que já, uma influente? Eu não penso muito nisso, sinceramente, mas acho que sim, porque há miúdas a virem-me comentar coisas do género, adoro-te, gosto muito do teu trabalho, e és linda, e pá, e de qualquer... Pronto. E fazem-te perguntas, onde é que compraste essa camisola, sim, essas calças, fazem-te muitas essas perguntas. Mas eu acho que tenho que trabalhar um bocadinho nisso, porque eu às vezes vejo e esqueço-me de responder. Sim, já recebi mensagens a perguntar, de onde é que são esses sapatos, de onde é que... Mas eu não, pronto, eu tenho que... Eu não sou blogger, não é? Mas já trabalho um bocadinho mais o meu Instagram. Acho que já me esforço mais nesse lado. Porque eu antes não era mesmo nada ligado ao Instagram. Não ligavas? Não. Hoje em dia publicas diariamente ou não? Tento, mas não consegues. Se calhar publico por semana 3 fotografias. Ok, portanto não tens aquela obrigação de, hoje tenho mesmo que fazer uma publicação. Mas eu, se tivesse fotografias, punha. Punhas. Eu não as tenho. Estás à procura de alguém para te fotografar. Olha, mas o meu namorado é fotógrafo. Mas ele ao princípio Tirava fotografias, hoje em dia já não tira. Já desistiu. Hoje em dia já não se esforça muito. Mas eu às vezes, mas mais no verão, porque eu no inverno tiro fotografias e odeio-me ver. Sei lá, não sei se é por estarmos menos. Esta aqui, nós neste momento estamos a ver o Instagram da Sofia Mota. Este Instagram aqui, esta fotografia é de profissional. Ou não? Por acaso, quem me tirou essa fotografia foi um fotógrafo que é o Rui Valido. Sim, olha, estás aqui com a irmã do Rui Valido, com a Rita. Exatamente. Também temos que convidar a Rita a vir cá. Exato, ela é minha amiga. E pronto, e é a irmã do Rui Valido. Exatamente. Mas essas fotografias até foram num contexto assim de tranquilo. Passeio. Exatamente. Não foi uma produção. Não foi trabalho, sim. Uhum. De alguma forma é um fardo teres que estar constantemente a atualizar o Instagram. Se calhar não chamaria um fardo, mas às vezes penso, pá, se calhar. Ah, porque também há sei lá, quando, por exemplo, em uma semana não publico nada, eu vejo que perco seguidores. Sim, sim. É verdade. Não sei porquê. Eles querem estar sempre a ver coisas novas. Portanto, não diria um fardo, mas se calhar uma obrigação, entre aspas. Porque também não quero perder os meus seguidores, não é? Exatamente. E preocupas-te, desculpa. Não faz mal, eu não estava a ver. Era perguntar-te se te preocupas de alguma forma com a ideia que passas com o teu Instagram e com as tuas fotografias. Eu às vezes tento. Antes não me preocupava muito com isso, mas já fui chamada a atenção pela minha agência para nós termos cuidado com aquilo que publicamos. Por exemplo, quando sai à noite, claro. Se calhar se tiver assim com os copinhos a mais, não publicar nada. Sim, tendo em conta que tens 30 mil seguidores, também há aquele público de certeza feminino mais jovem que te segue, uhum. Então também, visto que tu és uma, como é que se diz? Uma influenciadora. Não é uma referência para elas, uhum. Elas querem ver tudo bonito e se calhar fazer igual, possivelmente. Esta foto que tens aqui, que é em Sintra, não é? Uhum. Na Lagoa Azul. Se elas virem possivelmente esta foto bonita, vão querer ir lá tirar também uma fotografia. Uhum. Portanto, se te virem a sair à noite com os copos, pá, se calhar acham, vamos todos para os copos. E depois a Sofia é culpada por meninas de 15 anos a andarem a apanhar comas. E hoje em dia, acho que tudo o que se publica no Instagram é muito criticado facilmente. É facilmente criticado, é verdade, sim senhores, concordo. E como já passaste pelo mundo da representação, pela televisão, não tens algum receio que algumas revistas possam ir buscar, tirar interpretações, fazer notícias? Isso acontece muito. Eu acho que isso já aconteceu uma vez ou duas. Acho que até foi num festival qualquer. Não sei se foi para uma revista, mas eu vi um comentário qualquer. Mas não tinha nada de mal. Mas eu acho que é normal as pessoas comentarem, aliás, porque às vezes é preciso ser criado... Conteúdos, não é? E quando não há, ou inventam ou tentam ou tentam criá-los. Olha, diz aqui, força. Sofia Mota assina festival de tortas crocantes. És tu? Ah. Acho que não. É uma publicação do João Alberto Blog. Vamos ver, vamos buscar. Ah, eu acho que não. Se calhar não é a mesma Sofia Mota. Não, deve haver várias Sofias Mota. Ah, não, é uma chefe. É uma chefe. Não. Senão já estavas também, eu não sabia, tinhas esta. Podias ter esta faceta da cozinha e nós quem não sabíamos. Dera. Eu não tenho jeitinho. Sim, mas gostas de comer, que eu estive a ver. Ah, pois adoro! Gosto muito de comer. Pronto, estás a ver aí uma fotografia minha a comer. Um grande hambúrguer, um valente hambúrguer. Olha, essa é um exemplo. É isso que eu te ia perguntar. De fotografia que eu publiquei porque, pronto, tenho uma parceria com, posso dizer marcas? Podes aqui, podes Cascais, dizer o que quiseres. Ok, com o Cascais Kitchen, portanto, cada vez que eu vou lá comer, faço uma publicação. Quando é que te começaram a procurar para fazer este tipo de publicações, patrociná-las, digamos assim? Eu acho que foi a partir do momento em que eu comecei a aparecer na televisão. Antes disso não tinha convites nenhuns. Uhum. E a aparecer agora recentemente na Sporting TV ou antes já desde o tempo dos Morangos com Açúcar? Pois nesse tempo também não tinhas ainda Instagram, não era? Os Morangos foi em 2010, 2008, só tens em 2013, exato. Eu acho que eu criei um Instagram na altura de... Dos Morangos? Sim, okay. ou depois de ter acabado os Morangos, não sei. Deve ter sido depois de acabar. O Instagram nasceu em 2010. Pois, deve ter sido mesmo... 6 de outubro de 2010. E tu estavas a dizer que a minha primeira publicação foi em 2013. foi em 2013. Filipa Posse. Portanto, foi muito depois de eu ter feito os morangos. Mas podias já ter criado, era isso que eu estava a dizer no início, já podias ter criado o Instagram. Eu acho que me lembro de ter aquilo criado para aí durante meses e não pôr lá nada. Andava só naquela do... Bem, só para buscar. O que é isto, exato. E o Instagram era muito, como é que se diz, não é? Era muito primitivo ao início. Uhum. Não, já tínhamos tido essa conversa com a Patrícia Marques e era muito... Era, quase só dava para pôr fotos que tiravas com a aplicação na hora, com aquelas... com os efeitos assim todos muito alternativos, horríveis. Mas era isso que eu estava a te dizer. Acho que foi mais quando eu comecei a aparecer na televisão, porque antes disso não. Não, não te chamavam? Não. E é mais nesta área assim das comidas saudáveis? Sim, porque isto é comida saudável. Tu aviste um bolo do caqui, uma valente salada com um hambúrguer ali a disfarçar. Não, tem as batatas fritas. E é muito nesta área da restauração ou também é muito produtos de beleza? Que áreas é que te abordam? Na maioria das vezes acho que é mais restauração, mas também às vezes coisinhas de pulseiras, produtos de maquilhagem. Produtos de maquilhagem, por acaso, também já recebi vários convites. Mas o problema é que eu não posso aceitar tudo, porque eu, como tenho, eu estou agenciada na Next Models, eu tenho que sempre lhes pedir permissão, vá. Porque imagina que eu hoje recebo um convite, sei lá, da Parfois e se calhar a contrapartida nem é assim tão boa, eu aceito, e se calhar depois daqui a 2 meses já não posso aceitar uma, sei lá, uma publicidade de outra marca qualquer, em que se calhar a contrapartida era muito melhor. Sim. Já aconteceu alguma coisa que te deixou muito desconfortável, tipo assim, algum pedido mais ousado ou não? Olha, eu, ao contrário da Jéssica, nunca recebi nada assim de outro mundo. Pelo menos que eu tenha aberto, porque eu às vezes vou àquelas mensagens que estão nas outras, sim. Exato. Eu às vezes, quando vejo assim uma fotografia meio estranha, eu nem abro. Portanto, nunca meti a jeito. Mas é habitual? Ou melhor, é habitual teres a caixa cheia? É, mas eu acho que é mais de miúdas, assim, 15 anos. Eu sou muito fofinha, não é? Não vêm cá com fotografias. E uma proposta assim macabra de uma marca. Macabra ou menos. Olha, se calhar devia ter aqui o meu telefone para ler algumas coisas. Não tens agora. Aqui, está ali pousado na minha mala. Mas assim, uma proposta macabra de uma marca, acho que não. Assim, uma marca, por exemplo, que tu conseguias trabalhar uma marca, mesmo que a agência te aceitasse, te permitisse, aliás, te autorizasse, conseguias trabalhar uma marca com a qual não te identificas de todo? É assim, por trabalho, ou não? Pois, é assim, na maioria das vezes eles tentam sempre perceber como é que nós somos e dão sempre uma vista de olhos ao nosso Instagram para ver também se nos encaixamos naquilo no que perfil é. Que eles exatamente. Querem. Por isso eu acho que esse primeiro trabalho é feito pela marca, porque eles também não querem estar a aparecer com um produto no Instagram de uma pessoa que se calhar... Não tem nada a ver. Imagina que eu meto fotografias no McDonald's ou no H3 e depois há uma marca de... Comida saudável ou de ginásio, se calhar claro, não, pronto. Não combina. Não combina. Portanto, eu acho que há sempre esse cuidado, sim. E a forma física também é importante? É. Ah, quer dizer... Depende... Estamos a falar de marcas, não é? Não, para teres um Instagram. Tuas fotografias, por exemplo, achas que é fundamental ser uma pessoa com tudo no sítio ou achas que é possível, por exemplo, uma boa zona mesmo? Uma boa zuda. Eu acho que hoje em dia isso já não é, já não, assim, não é, eu quero fazer crer ou pensar que isso não é o principal. Não é? Não, uma boa imagem é sempre muito importante. Uma imagem cuidada, pelo menos. Imagem cuidada, mas ser boazuda, sei lá, trabalhada. Eu acho que isso depois, não sei, para não mim é, não, não, não é considero o mais importante, sinceramente. Obviamente, se for uma Instagram ou uma influenciadora de, sei lá, que queira mesmo passar a imagem de estilo de vida saudável e que vá ao ginásio todos os dias, que não é o meu caso, claro que deve dar a ver aos seus seguidores que é fit, que é boa zona, não é? Mas no meu caso acho que não, mas não considero isso para, muito importante. Para os gordinhos e para as gordinhas. Exatamente. Há espaço para tudo, não é? Há bocado querias ver aí qualquer coisa no teu telefone. Já tens aí o teu telefone, aqui... podes procurar. Enquanto eu e a Alexandra falamos aqui um bocadinho. Vamos aqui só não queríamos ter este momento de silêncio, mas eu estava só aqui um pouco atrapalhada com o computador. E, Filipa sendo Filipa. Exato. Que isto é muita janela aberta, isto é muita informação para mim e muito ao mesmo tempo. Não, estou a brincar, não é nada. E temos aqui agora um olhar reprovador do Manel, que é o diretor aqui da Rádio Zero, onde passa, o diretor de programação da Rádio Zero, onde passa este podcast, o podcast Ou Vai ou Racha, que estamos, aliás, não é vamos estar, é estamos no Instagram, no Facebook, estamos é verdade, por todo lado. Também estamos umas influências. Não, também caminhamos dia. Para lá, também espero que o nosso, que qualquer dia comecem a patrocinar o Instagram do Ovaio Racha para, com marcas e com coisas assim bonitas que eu e a Alexandra gostamos muito. Já encontraste aí alguma coisa assim? Já tenho aqui alguma coisa, então chuta daí. Se calhar vou ler isto em primeira mão, porque eu nunca abri estas mensagens na vida. Isso são aquelas mensagens que vão para a pasta dos pedidos dos ou das pedidos, outras, exatamente. Como é que se chama? Portanto, estas principais são de gente que eu conheço, aqui nos pedidos. Eu ontem publiquei uma fotografia e isto é comentário a essa fotografia que alguém, que eu não vou dizer o nome, não era o convém. Essa pessoa faz um monólogo, estamos linda, estás bem? E eu não respondi. Porquê é que os famosos não falam? E repetiu isto uma, duas, três, quatro vezes. Eu não respondi. Portanto, enviou a mesma mensagem quatro vezes. E ele rematou com linda, beijinho. Pronto. Eu não respondi. Desculpa, eu não vou dizer o nome. Isso é um ego boost, de alguma forma? Sim, não é? Bem ou mal acaba por ser. Sabe-te bem receber essas mensagens? É mais aí ou não? É mais por aí? É assim, também depende do tipo de mensagem. Por exemplo, olha esta. Isto também foi um comentário, uma fotografia minha. Uma mulher bonita não é aquela de quem se elogiam as pernas ou os braços, mas aquela cuja inteira aparência é de tal beleza que não deixa possibilidades para admirar as partes isoladas. Olha, então, temos aí um tu poeta. Estás aqui, clap, tu és testemunha. O Manel. O que é que uma pessoa responde a isto, não é? Pois. Eu às vezes também não quero dar o ar de antipática, mas eu também não tenho nada para responder a isto. Mas uma pessoa fica sem jeito, não é? Como se costuma dizer. És uma Barbie. Estou aqui a fazer caras, o que é que se passa? É assustador realmente alguém pois. Ter a lata. Mas olha, por acaso isto aqui está muito, muito virado para o público masculino. Pois vê umas pernas. Voto em ti se me deres um beijinho, mas rápido, tipo xoxo, só para matar o meu sonho de puto. Isso era alguém que era muito fã da Lúcia, de certeza. E pronto. Não sei se querem mais falar exemplos. Em voto foi da tua participação no CC All Stars. Não, isto é recente. Portanto, a minha participação no CC já foi há mais há um aninho. Quer dizer, menos, se calhar. Mas isto é recente. Isto foi há uma semana. Portanto. Se calhar ela achava que ainda estavas em votações. Olha. Voto em ti. Tá, bem, tá. Voto em ti só porque sim. Então, olha, tem dessas não está a bora votar então. Em pessoas. Pronto, já vos dei assim alguns exemplos. É agradável e às vezes tem alguma piada a ver isto, mas eu não respondo. Podia ser uma realizadora de sonhos, já viste. E o teu namorado não tem ciúmes? Se tem, não mostra muito. Olha esta, apesar de achar que provavelmente nunca irás ler isto, gostava que soubesses algo que te devem dizer constantemente. Vi-te no LX Factory, portanto, sou perseguida. Achei que és ainda mais bonita ao vivo. E que és sem dúvida uma das pessoas mais bonitas que já vi. Essas pessoas vês. Devem estar muito felizes. Eu duro muito melhor se ouvirem o nosso isto. Podcast. Vão ficar felicíssimas. Pronto. Vão descobrir que leste as mensagens deles. Pronto. Mas ainda bem que não digo nomes, não é? Porque não, podia ferir sensibilidades. Sim. Olha, e as frases que colocas na descrição das fotografias? Ai, isso é sempre uma trabalhada. Eu nunca sei. Onde é que vais buscar a inspiração? Olha, eu para ser sincera já fui ao Google para ter frases. Ideias. Frases feitas mas, no Instagram. Exatamente. Mas eu às vezes meto um smiles eco, um smilezinho. Ou assim só uma palavra solta, tipo sim, clear. Só para dar também aquele ar de... Pá, pensem aquilo que quiserem, façam vocês a história. Assim para dar um ar... Como é que eu hei de dizer? Dá-me a faltar a palavra. Assim um suspansinho, vá. Pois, este aqui era só, este é com o nosso Jubinhas. Nossa, ou seja, calma. Pois. Não és do Sporting, não. Alexandra. Oh, moche, Alexandra. Alexandra está em minoria neste momento, nesta sala, é neste estúdio. É, mas fazes muito estas descrições assim em inglês, from the block. Sim, às vezes, pronto, dá-me ideias, mas quando eu não tenho ideias, meto um smile, pronto, só para dar aquele arzinho. Claro. Às vezes nem meto nada. Olha, e falámos aí das descrições que fazes nas fotografias. E quando tiras uma fotografia, passa por quantas aplicações antes de ser publicada no Instagram? Conta-nos esses truques que fazes. Eu tenho duas aplicações para editar fotografias, mas normalmente só utilizo uma, que é o Snapseed. É a mesma aqui, Patrícia Marques também. É muito boa. É boa. Ela também falou dessa. Normalmente utilizo essa, mas antes de ser publicada, se calhar ali no próprio Instagram ainda vai uma saturaçãozinha, que é para ficar mais queimadinha, ou sei lá, uma estrutura. Sim, vai por duas. Antes de ser publicada, passa por duas edições. Mesmas fotos que são profissionais? Mesmas fotografias profissionais? Essas não. Como, pronto, já supostamente já foram tratadas, eu não mexo. E são muitas, tens um arquivo? Não, mas quer dizer, eu tenho muitas fotografias que utilizo no meu book, no meu portfólio, mais de agência. Infelizmente não posso utilizar todas, porque algumas ainda já as tirei há algum tempo, mas ainda não saíram assim trabalhadas e assim para o público, entre aspas. Mas eu acho que devia ter um fotógrafo sempre comigo, não sei, atrás de mim, para me fotografar, porque às vezes nós, quando nos achamos bonitas, é quando não temos ninguém para nos tirar fotografias. E o telemóvel não serve sempre? Olha, eu sou muito despegada do telemóvel. Eu tenho um Samsung, assim, um bocadinho, não é podre, vá, mas não é, a câmera nem é assim nada de especial, e eu às vezes sofro com isso. Eu acho que o meu próximo telefone, eu às vezes não, sei lá, quando a última vez comprei um telefone não quis investir muito, mas acho que é importante ter assim um telefone que dê para tirar boas fotografias, pelo menos nesta vá, área de Instagramers e de influenciadoras, porque o meu telefone realmente, eu às vezes quero tirar uma selfie e desisto, porque é impossível. Até dá para tirar estas em frente ao espelho. Pronto, essas dá. Essas dá. Até porque as marcas, quando olham para o teu Instagram, vão à procura de uma consistência a nível de fotografias. Como é que fazes quando és contactada? Tens que mesmo fazer uma fotografia para uma marca específica e não tens alguém para te fotografar? Olha, às vezes peço às minhas amigas, que têm telemóveis melhores que eu. As amigas são sempre as melhores fotógrafas, não é? E depois, o meu namorado também é fotógrafo, ele tem ótimas máquinas. Não é que ele hoje em dia tenha muita paciência para me tirar fotografias, já teve mais, mas pronto, quando eu lhe peço muito, ele vai-me tirando algumas. A maioria das influencers que nós vemos aqui no Instagram, o perfil delas está feito com fotos profissionais, todas com máquinas XPTOs, grandes produções. O teu, nós reparámos que tem muito fotos com o telemóvel. Gostas de manter essa assinatura, ou seja, para as pessoas perceberem que és tu mesmo que estás ali por trás do perfil, e não é, senão quase que o perfil podia ser entregue a um fotógrafo ou a um gestor de redes sociais e ser ele a publicar. Gostas de mostrar que és tu? Sim, é assim, eu se fosse blogger e se tivesse mesmo que, portanto, tirar fotografias com qualidade, pronto, as fotografias na maioria deveriam ser tiradas com máquina, com maior qualidade. Mas visto que eu não sou blogger, eu às vezes não me preocupo assim tanto com isso. Quando é para marcas, obviamente que a fotografia tem que ser com maior qualidade, e aí eu peço uma máquina com maior, pronto, que me tirem de uma máquina boa ou de um telefone melhorzinho que o meu. E voltando às marcas que te contactam, estamos aqui um bocadinho à volta disto, porque ser influenciadora já é isso, não é? Já é ter acordos com marcas. É possível já vives do Instagram? Não. No meu caso não é nada possível, porque, e eu aliás, eu hoje em dia também não percebo como é que é possível viver disso. Conhece alguém? Eu ia fazer essa. Acho que sim, não tenho a certeza se vivem só disto, mas dão o ar que vivem. Pá, eu se calhar prefiro não dizer nomes, mas eu acho que há muita gente a viver disto. Eu não, infelizmente. Mas gostavas, é um objetivo teu. Não, não é um objetivo meu, sinceramente. Sei lá, eu gosto de fazer tantas coisas. Eu acho que acordar só para ir tirar fotografias, eu acho que não me ia fazer sentir realizada. Não tirando o mérito a quem faz isso. A quem faz, né? Isso, claro. Existem aquelas publicações que são só em troca de produto, mas também existem as publicações remuneradas. Quanto são vale? As melhores, né? São as melhores. Que é que recebes o produto e ainda te pagam por isso. Quanto é que em média, ou isso depende muito de marca para marca, quanto em média é que vale um post? uma publicação de foto? Isso também depende muito. Eu já fiz publicações em que recebi 100€ e já fiz o meu máximo, sei lá, talvez uns 650. Pois, então varia mas muito. Varia muito, sim. Mas eu falo de mim que nem não tenho assim tantos seguidores. Imagina quem tem 300 mil ou 100 mil, uhum. Imagina quanto é que recebe. Não, mas 30 mil as marcas já consideram. Sim, sim, eu tenho vários pedidos de marcas e sugestões e não sei o quê. Mas se eu recebo isto, imagina quem tem 100 mil ou 200 mil. Portanto, essas pessoas com certeza conseguem viver do Instagram. E alguma marca, para além daquilo que te pagou e do produto, já procurou patrocinar posts teus? Sim, já me aconteceu isso duas vezes, sim. Isso é bom para o teu Instagram e é bom para a marca? Exatamente, é bom, é bom para mim porque eu, ao sendo patrocinada pela marca, ganho mais seguidores, não é? Porque aparece mais nas sugestões. Para a marca, em primeiro lugar, eles acham que ao pedirem-me para fazer um post, portanto, que se calhar o meu público que me segue é o público-alvo deles, não é? Uhum. Por isso será bom para... Pronto, para os objetivos deles, sim. Claro, claro que sim. Já alguma vez apagaste fotografias por não estarem a ter sucesso? Ou ainda não? Não apaguei fotografias por isso, mas já apaguei fotografias do género. Já estava a dar uma vista de olhos ao meu Instagram, tipo, e fotografias antigas que achava que não estavam ali a fazer nada. Ou aquelas fotografias que têm uma mensagem, ou se calhar na altura andava mais deprimida, ou assim, o que é que isto está aqui a fazer? E apaguei. Ok. O like e o facto de receberes um like e o follow é no mundo das influencers e das Instagrams é uma coisa muito importante porque traduz negócio. Uhum. Isso aí já te afeta pessoalmente? Ou seja, já alguma vez ficaste triste por, nesta foto que eu achava que estava tão gira só tive 500 likes em vez de ter 5 mil? Alguma vez ficaste triste por isso? Não fico triste, mas... já te afetou pessoalmente? Ainda não? Afetar não, mas imagina, às vezes há fotografias em que eu acho que estou muito bem, que vou ter imensos likes e ao contrário. E depois há fotografias em que eu acho que não está nada de especial e tenho muitos likes. O que é que achas que os teus seguidores preferem? Algo que mostre mais a pessoa que és, algo que mostre mais aquilo que estás a fazer? Quais é que sentes que têm mais... Mais likes? Sim. Eu acho que é mesmo, sei lá, no meu dia-a-dia, às vezes com o meu cão tenho imensos likes. Animaizinhos, animaizinhos. Portanto, eu utilizo muito o meu bulldogzinho francês para ter likes, coitadinho. Os animaizinhos é um fenómeno na internet. Às vezes vemos aqui o bulldog da Sofia. Olha aqui, está eu. Uma foto com 1500 likes quase. Sei lá, eu acho que é mais... Mas esta da tua cara tem 2000, por exemplo. Sei lá, eu acho que as fotografias no verão rendem muito mais. Pois é, no verão. O inverno não dá. Não se torna aborrecido começar a receber notificações. O telemóvel não para de parar. Ai, eu não tenho essa opção dos likes que aparecem aqui no visor. Eu tirei. Ah, ok. Portanto, eu só vejo os likes que recebi quando entro mesmo na aplicação. Sim. Senão também consumia a bateria, sim, que nunca mais acabava. Exato. Tens essa diferença. Por exemplo, nesta fotografia, nós estamos a ver uma fotografia onde a Sofia está com uma amiga que é a Raquel. Raquel. Uhum. Estão as duas com uma peruca. Isto foi no carnaval? Exato, as duas, sim, com uma peruca azul. Achas que por não se ver a vossa cara, porque vocês têm uns óculos enormes... Esta não rendeu muito, só teve 500 likes. Eu acho que também publiquei isso tarde. Ah, é a hora. Pois. A hora também tem muito a ver. E nós na... Como é que se chama? Naquela opção do Instagram que dá para ver o... A hora que os teus seguidores lá, sim, estão. Sim, o Analytics. Isso também ajuda-nos imenso, porque dá-nos uma perspectiva de quando é que podemos publicar ou de quando é que devemos publicar, as horas, os dias. Uhum. Costuma acontecer. Esta aqui, por exemplo, tem quase... Tem 5 porque... mil... Não está é uma boa giro. Hora, então... Às vezes penso nisso, quando... Sei lá, quando estou na dúvida se é de publicar ou não, às vezes, opá, se calhar publico assim às 9 da noite, que está tudo em casa, tudo desocupado, e tento publicar, sei lá, se calhar às sextas e sábados não se deve publicar uma fotografia, porque o pessoal está no seu fim de semana e não está a ligar nenhum ao Instagram. Mas depois o domingo já é melhor. O domingo já é bom, porque o pessoal está em casa, bem. As pessoas estão desanimadas porque amanhã é a segunda e estão no scroll. Eu acho que os melhores dias, se calhar, entre domingo e quarta. Pois, agora aqui está uma fotografia com texto, não bate. Quanto é que teve? 368. Pronto. Vês, eu estava... Pois olá, tens uma foto tua quase com 2000. Mas como falámos no programa anterior, uhum. O Instagram já deteta a mancha de texto numa fotografia e manda para baixo. Mesmo que a patrocines, o Instagram não o puxa para cima. E também eles privilegiam se usas as ferramentas do Instagram para melhorar a fotografia, uhum. Pôs os filtros, a saturação, aquelas coisas, eles privilegiam e põem a fotografia à frente muito mais tempo. Okay. E essas dicas são fixe. Estão-me a dar novidades. Obrigada. Até mesmo para os nossos ouvintes que seguem este podcast, que é de mesmo de Instagram e de redes sociais. Em relação às stories, tu ligas às stories ou nem por isso? Às Insta stories? Sim, eu costumo fazer. Não sou daquelas pessoas que faz de mil. Sei lá, durante o dia, a vida toda. Se calhar faço se estiver assim num ambiente mais descontraído. Mas não sou nada de acordar e fazer uma história a dizer que estou a acordar e que vou agora à casa de banho e depois vou lavar os dentes. Mas faço quando, se calhar quando estou entre amigos, faço mais. Nos festivais faço, não é? Uhum. Sei lá, se estiver assim com uma paisagem bonita. Paisagens não, também não bate. Paisagem. Não é? Pois. Sim, o algoritmo não. Também não privilegia paisagens. Ah, mas isto é nos Insta Stories, não conta? Ah, ok, essa parte não sabia. Era uma novidade para mim também. Acho que as paisagens também, alguém me disse isso. Aliás, por causa da nossa última conversa com a Patrícia Marques, eu comentei no meu trabalho, e a malta lá também domina assim o mundo digital, e eles também me falaram das paisagens. Já uhum. Tinha sido aqui, mas não foi no trabalho. Paisagens, portanto, paisagens não dá. Paisagens, não texto, não rende, não. Okay. É animaizinhos, carinhas, pessoas bonitinhas, sim. Corpos à mostra. Olha, mas não é nudez, mas... Nessa fase que andava a publicar mais frases, pensei, se calhar vou apostar numa coisa mais intimista, em frase e pensamentos, para não ser só eu, percebes? Porque às vezes até se pode tornar cansativo, vais ao Instagram e é só a cara da pessoa, só o corpo da pessoa. Para não achar, que narcisista, exatamente. Só olha para ela. Mas realmente não rendeu e eu descartei essa ideia muito rápido. As influencers vivem mesmo da imagem, da imagem e da cara, sim, delas. E costumam haver meninas a procurar-te para saber como é que fazes, truques de Instagram, olha, também quero ser uma influenciadora, como é que eu posso fazer? Alguém já te procurou nesse sentido? Nesse sentido acho que não. Agora, mas lembrei-me, quando estavas a fazer a pergunta, às vezes convidam-me imenso para ir fazer parte das listas, sabes? Quando dos liceus e não, sim, sei o que, eu acho imensa graça aí. Por acaso já fui uma vez. Foi muito giro. Foi engraçado porque aquilo, eu cheguei lá e eu, ai meu Deus, porque é que eu vim para aqui fazer? Puseram-me tipo a dançar no meio de um palco, um reggaeton e não sei o quê. Eu com uma camisola, aquilo era mais um top, era a lista A. Eu, pronto, lista A. Eu nem sequer sabia quem é que era a lista. Foi engraçado. E pediram para tirar um monte de fotografias, de certeza. Sim. Claro, sim. Os miúdos gostam muito disso, não é? E foi para aí em Vizela. Foi assim no... Foi longe. Foi assim numa terriola. Foi engraçado. Tão queridos. Ai, que bom. O que é que ainda podemos falar aqui mais sobre o Instagram? Já tínhamos tocado no se tens algum objetivo com o Instagram, se é chato para ti receber muitas notificações. Ah, tenho uma, que foi aquela que me faltou a palavra. Eu vou confessar-vos uma coisa muito engraçada. Conta. No episódio com a Patrícia Marques. Eu queria lembrar-me da palavra simbiose, que é quando duas pessoas tiram partido, duas pessoas, não, dois organismos tiram partido um do outro, uhum. E então eu tive que ir ao Google ver como é que... ridícula, eu escrevi tudo o que eu queria só para o Google me dizer, é simbiose. Pronto, eu queria-te perguntar isso, existe uma relação de simbiose no Instagram, ou seja, tu, quando pões uma fotografia com a Rita Valido, eu acho que a Rita Valido também tem bastantes likes, não tem? Sim. Bastantes seguidores. Tem. Quando tu pões uma fotografia com alguém que tenha muitos seguidores, vi também que estavas aqui com a Carolina Loureiro Algures. Com a Carolina Loureiro, esquece. Recebes muitos seguidores? Muitos seguidores. Ela, quando ela publica... 300 mil? 300 mil. Sim, é um escândalo. Eu, quando ela publica fotografias e identifica-me, esquece, eu acho que um dia já recebi 4 mil seguidores. Só num dia? Só por ela ter publicado uma fotografia e identificar-me. Portanto, existe mesmo essa relação de simbiose, sim, de Instagramers. E vocês combinam, tipo, tirarem fotos umas com as outras para ganharem mais likes ou não? Assim, combinar não combinamos, mas sempre tive essa dúvida, porque às vezes gostava, ia que fixe me marcassem, eu ia ganhar bué seguidores. No outro dia aconteceu isso, houve um ator, no meu trabalho houve um ator que me marcou na stories dele, uhum. Pá, eu só nesse dia recebi está bem que não foi muitos, mas recebi 50 pedidos para mim, como o meu Instagram também é privado, 50 pedidos, tipo, numa hora, e eu fiquei bem contente. Eu disse, eles têm todos que me identificar. Que isto agora, neste trabalho, uma pessoa também pode ser influencer, não é? Exato. qualquer pessoa hoje em dia pode ser influencer, sim, acho sim. eu, não é? Sim. É assim, isso acontece mais vezes com as minhas amigas. As minhas amigas dizem, identifica-me lá, que é para ver se eu ganho seguidores. E eu, claro que identifico. Não tens problemas nenhum com isso. E também pedes às outras ou não? Nunca pediste? Já pedi, claro. A Carolina Loureiro identifica-me sempre. Olha, há pouco estávamos a falar das stories. Lembrei-me agora de uma pergunta que acho importante. Já alguém te foi ver aos stories e olha, ela está ali, vou lá ter, tipo, para ver se encontro um stalker, um apaixonado. Isso assim, dessa forma, não me aconteceu. Mas imagina, há bocado, que está como estava-te a ler, como te estava a ler... Às vezes vêm-me nas histórias e dizem, olha, também estive aí. Por exemplo, na semana passada fui ao Lux e recebi uma mensagem, olha, o Lux não estava nada mal, pois não? De uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum. Mas assim, de terem ido lá ter comigo no próprio momento, acho que isso nunca me aconteceu. Pelo menos que se tenham... Nunca apanhaste um susto com uma mensagem, um susto daqueles à série, tipo, ou me respondes agora, ou eu vou saber onde demoras, uma coisa assim, nunca recebeste nada disso? Não. Assim, sustos, perseguições, vai. Mas já recebi mensagens de uma pessoa, de uma rapariga que devia achar que eu estava interessada no namorado dela. E foi um bocado assustador. Okay, ele é que estava interessado em ti, ela enganou-se. Não, ninguém estava interessado em ninguém, mas pronto, ela achava que sim, disse para eu ter cuidado. E as más zonas do Instagram. Exatamente. Muito bom. Bem, não persigam a Sofia Mota. Sim, e sigam-na. Nós não esquecemos de dizer qual é que era o nome dela no Instagram. Sofia S. Mota. Exatamente, tudo, Sofia S. Mota. Junto. Sigam a Sofia. Só para ela ter mais 2 ou 3, não, estou a brincar, muito mais. 1000 seguidores. Pá, quanto é que tem? Para ver se chega aos 30 mil. 28, tens 28.8, acho eu. 28.2. Portanto, faltam só 1800. Eu, esta minha matemática está incrível. Este episódio, olha, infelizmente já está a chegar ao fim. Muito obrigada, Sofia, por teres por teres aceitado o nosso convite. Para vir aqui ao Vai ao Racha falar comigo e com a Alexandra. Obrigada eu pelo convite. Acho que faz todo o sentido falarem sobre influencers, porque hoje em dia só se fala de bloggers e de influencers, não. E pronto, e cada vez mais acho que estamos no boom das influencers e faz todo o sentido. E parabéns pelo vosso programa. Obrigada. Obrigada, Sofia. Obrigada por teres vindo. Se têm sugestões de nomes para possíveis convidadas, passem no nosso Facebook, comentem, deixem-nos ficar a saber qual é o nome das pessoas que seguem religiosamente e gostavam de ficar a conhecer melhor aqui no Ó Vai Ó Racha. O que seria... O Ó Vai Ó Racha sem o vosso precioso engagement. Uhum. E podem partilhar, podem deixar likes, comentar, podem encontrar-nos no Instagram, encontrar-nos no Facebook e classifiquem, por favor, nós estamos a pedir muito, classifiquem o podcast no Apple Podcasts, é assim que eu está bem dito assim, não está? É o Apple Podcasts, o Manel está aqui a aprovar a dizer que eu disse bem, e até um dia. Esperamos que tenham gostado até daqui a 15 dias. Não se esqueçam, 15 em 15 dias, à mesma hora. Ó Vai Ó Racha.